te dizer que as portas vão se abrir, que todas as barreiras vão cair. O pranto vai cessar, o céu vai se abrir. Agindo Deus, ninguém vai impedir. O inimigo seu não vai prevalecer. Ele não tem cabeça pra pensar, pois o Senhor Jesus já esmagou, pra que você pudesse triunfar. Sua tempestade torna em chuva de verão, quando o Senhor mover as suas meigas mãos. Serás um vencedor, Deus vai te exaltar, a vitória vem correndo te encontrar. Deus manda te dizer, para dormir em paz, contempla o que Ele fez e o que Ele faz. Ninguém vai te deter, é perdido tentar, a sua fé, irmão, Deus vai honrar. Deus manda te dizer, que és um vencedor, sua vitória já determinou. Chegou a hora certa de cantar, a sua causa ele advogou. Sua tempestade torna em chuva de verão, quando o Senhor mover as suas meigas mãos. Serás um vencedor, Deus vai te exaltar, a vitória vem correndo te encontrar. Sua tempestade torna em chuva de verão, quando o Senhor mover as suas meigas mãos. Serás o vencedor, Deus vai te exaltar, a vitória vem correndo te encontrar. A vitória vem correndo te encontrar. A vitória vem correndo te encontrar.